quero dizer. Eu sou falso e insensato, e esse é meu ultimato. O pacifismo acabou, e nada mudou do que eu sou. Você pode não ter entendido, tudo bem, isso não foi lido do jeito que dá pra saber o que eu quis dizer. Agora não importa, já foi feito. Se não está perfeito, não é mais importante para mim. Eu não prego a perfeição, pois no final é hipocrisia. Tudo que fazemos pode conter desarmonia. A verdade está inclusa no meio de tantas mentiras e flores de uma mente confusa, lentamente fedentidas. Nada do que digo é verdade. Não há como escrever tudo o que eu quero dizer. Eu sou falso e insensato, e esse é meu ultimato. O pacifismo acabou, nada muda o que eu sou.